que você aparecer, eu vou tentar ficar com você. Sempre que você aparecer, eu vou tentar ficar com você. Só que o problema de eu ficar esperando não dá pra ficar só olhando. Entende, eu tenho que cuidar das que eu convidar. Não posso abandonar, para de me sufocar. Eu tô ficando sem ar. Eu não vou e nem quero te enganar. Essa festa não tem hora pra acabar. Eu não posso mais brincar com a minha vida. Pode devolver, você tirou o meu ar. Ficar esperando não dá pra ficar só olhando. Entende, eu tenho que cuidar das que eu convidar. Não posso abandonar, para de me sufocar. Eu tô ficando sem ar. Eu não vou e nem quero te enganar. Essa festa não tem hora pra acabar. Eu não posso mais brincar com a minha vida. Pode devolver, você tirou o meu ar.